Romeo Juliet Alpha Papa, sunt aproximativ 45 minute, mașina este la 0902. Juliet Alpha Papa informa transportul la autoridade, governo do estado de Ceará, prossegue para o pátio de tal, ok? Sim, Juliet Alpha Papa. Decola da 1-0 com curva à direita na abertura da El Leda Bridge. O transponder é o 5047 e o controle opera em 120.8. Autorizado para o Galeão, nível 380, Lampre Zulu no 0, mesmo. Decola pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, transponder 5047 e o controle 1208, Lampre Zulu 93. Tá correto, me pronto, pushback, acionamento são 3193. O Leão no contorno, 10 graus à direita, só pode estar um cúmulo aqui. Confirme para o controle. Confirmo o Xanamé 141, 10 graus à direita. Gente, o Xanamé 141. Salve. Tomador, gol do 9, 24, reportante da Juliette, gol no 924. Yes. Prova sem aquilo, ingresso Juliette, contorne o pátio. Lima, Mike Quebec, na Quebec vai chamar o solo em. Correção, a torre em 198.95. Vento uma centena com o Luna. Livre pouso no 0941. Mike Juliette Romeo, autorizado, se afaste 1 milha de Simbra. Vai passando uma milha, mantendo 240 Magnete. Agora Porto de Seco de Pirajá. Mantém essa por hora. Grato, Romeu. Sente, Mike Juliette Romeu. É a por onda 1-2. Falou no centro. 1-2. Golf. Faça no 3-0 pela esquerda devido a um sequenciamento longo. Já é previsto uns 2-3-0, mais 2-3-0 pro Fox ao meu Golf. Gente, vai efetuar novo 3-0, pela esquerda, o Rodelo. Meu chamador, azul 40-89, ponto espera da 10. Escuta, 10-9, bom dia, manter a ponto espera da 1-0. Para prosseguir com o táxi. Pode bater, amor? Após o desvio autorizado pelo, se não é 6141. Já formou na esquerda, pelou, obrigado. Retaguarda, era mais com leme vermelho? Negativo, mantém a posição ainda, quando ele liberar eu falo. Mantém a posição, né? Voo no 600, reduza para 1909. 1909, 600. Ingresse Juliette para o portão 1-0. Portão 1-0. 672 ainda está livre. Reporta táxi. Chamar a táxi, o BSC2. Saulo Paul, gol 941, livrou. Livrou, táxi via Alfa, reportante da Juliette, gol no 941. Alfa, reportante da Juliette, gol no 941. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, Juliette Alfa Papa. O nome 600 chama o sinal Salvador na frequência 1-9-8. 19-8, no 600. Controle, mais Juliette Alfa. Gol 1-6-9-7, ação de identificação, atualizada chega da BOMF, disponível de voo 080. Tem mesmo, você está entrando via Mike. E após a segunda, a primeira à esquerda. Oi, Salvador, batalha, Oceania 6315, 30 de novembro. Oceania 6315, ação de identificação, autorizada chegada a Aman, desça para o nível de voo 090, reduz a velocidade para 230 mais. Oscar, confere só um minuto para a cópia, o trip 5447. Aguarda. Feito, check train, livre pouso, pistão 1-0, vento 1 centena com 1-1-1. Passado e travado, livre pouso 1-0, gol 1-3-2-1.